Sim, é mais um mega desfile, eu julgo que é mesmo o maior de sempre. O ano passado este desfile deu um grande salto quando passou a ser a cobrir em termos de participação todo o concelho, foi a primeira vez que aconteceu. Este ano houve ainda mais algumas escolas a participar, que não tinham feito até agora. Houve também uma adesão muito maior das turmas do segundo ciclo, dos alunos do 5º e 6º ano, e portanto temos 1.500 figurantes neste momento a desfilar neste cortejo. Artur, este é um desfile da escola direcionado para toda a comunidade, em particular para os pais. Os pais também se envolveram muito na preparação deste desfile. Isto também só acontece muito devido ao envolvimento de todos. Sem os pais não seria possível, sem os pais e também sem os professores, sem o envolvimento de todos, toda a comunidade. E cada um faz o seu pequeno trabalho, o trabalho de formiguinha, seja arranjando o disfarce para o seu filho, para o seu educando. Às vezes há pais que têm que aganchar dois e três disfarces, seja com o trabalho de coordenação, seja com a participação da Câmara Municipal, dos bombeiros, das duas associações de bombeiros do Conselho, que também colaboram connosco, nomeadamente na Residência de Transportes. É toda esta envolvência que faz deste cortejo, isto que está a ser e que todo o público, toda a comunidade tem a oportunidade de ver neste momento. Artur, foi desde que foi constituído então o mega agrupamento que foi possível a participação de todas as escolas da Cordinha ao Val do Alva no desfile de Carnaval. Este é pelo menos um aspecto positivo da constituição desse mega agrupamento. Este desfile já há mais de 20 anos que se fazem desfiles de carnaval aqui na Rua Estalida do Hospital, ainda com sede na antiga escola Brás Cacique de Mascarenhas. A partir do momento que se constituiu este agrupamento único, não fazia sentido fazer uma atividade deste tipo e direcionada ainda por cima para o público mais infantil, para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, que são os principais, o grupo maior de participantes, não são os principais, os outros também são bem-vindos. Não fazia sentido ter uma atividade desta dimensão apenas para uma pequena parte das escolas. Tiveram que se envolver todas as escolas. E sim, eu diria que é pelo menos um aspecto positivo e um evento emblemático deste agrupamento único.